tropa vem no modo rádio, arrastando todo com esse quarteirão. Se critica é que nós tá pica, lançamos a braba hit do verão. Até no inverno vai tocar nos fones, trabalhador curte no busão. Quem tá na bica é porque trafica, vai curtir essa quem manda um balão. Quem tá trancado, celular ligado, tá curtindo a braba dentro da prisão. Na Saveiro tá no talo, carro tá baixo arrastando no chão. As BKB tá na pista, agora no modo avançado. Se tu não vem no embalo do clã, tu deve ser retardado. Pulso congelado e o Jordan tá no pé. E quem desacreditou vai voltar de ré. Muita luz, muita fé. Tô num cavalo injetado que o ronco é um trovão. Na quebrada eu embalo. O dia tá pago, só passar meu cash. A gente investe e a firma cresce. Que barulho que falo mal, mas ninguém dá bom real. Quando eu tava na rua vendendo bala no sinal, tá pensando que tá só para que tá frau. Fala mal, depois vem se inscrever no meu canal. Tudo avançado, tão correndo brabo, tudo no apetite. Não vende só, é que tu se dói. Na quebrada é nóis, só não fica triste. Aumenta o beat, explode a caixa. Se quiser, põe no repeat. Lança a faixa, só relaxa. Na febre de quem precisa. Palmeando tudo, tá tranquilo. Tô na contença pelo meu setor. Só menosada, bando de fudido. Que nem respeita o seu professor. Paga de bandido, diz que é o plan. E nem respeita a própria coroa. Diz que tá na boa, mas só fica à toa. Nem ajuda em casa, para de caô. Todo congelado, o nigga estagnou. Quer falar de Wiz e Jordan? Só para, por favor. Ostento a humildade que você nunca enxergou. Quer tentar, pode tretar. Peita a banca, demorou. Saca a flaga, pega a visão. Que eles tentam, mas jamais serão. Peita a banca, que é só monstrão. Minha família vem na contenção. Tipo Lambo, chego a milhão. Tá suave, então não testa não. Quem fortalece e fecha comigo, tamo envolvido, foco na missão. Vem tranquilo, vem tranquilão. Meu time na atividade. Pra favela sem miséria, que os guri é raridade. Ok, vem tranquilo, vem tranquilão. Meu time na atividade. Pra favela sem miséria, que os guri é raridade. Modo hard.